Às vezes me calo, às vezes repito, mas dentro de mim tem um universo bonito. Não quero pena nem que duvidem de mim, só quero respeito, só quero ser assim. Meu autista não é doente, é especial para quem entende. Meu autismo não é fraqueza, é força vital. Sou especial pra quem entende o que é ser real. Não tô pedindo favor, só compreensão. Sou Enzo Gabriel, com orgulho e emoção. Tem dias de luta, tem dias de luz, mas cada passo que dou é vitória que reluz. Me encaixo no mundo do meu próprio jeito, só peço empatia e um pouco de respeito. Não me rotule, não tente mudar, só caminhe comigo, me ajude a voar. Essência é pura, minha mente é fiel, sou único e lindo, sou Enzo Gabriel. Meu autista não é doente, é especial para quem entende. Meu autismo não é fraqueza, é força vital. Sou especial pra quem entende o que é ser real. Não tô pedindo favor, só compreensão. Sou Enzo Gabriel, com orgulho e emoção. Então lembra de mim quando o mundo julgar. O diferente também sabe amar. Não sou doente, sou só natural. Sou apenas eu, um autista especial. Meu autista não é doente, é especial para quem entende. Meu autista não é doente, é especial para quem entende. Meu autista não é doente, é especial para quem entende.